começa o Papo do Fino, o podcast do blog finodabola.net. Salve, salve, rapaziada! Estamos começando mais um Papo do Fino e para a sua alegria, para o seu prazer, eu, Edu Zanardi, estou de volta ao comando das carrapetas dessa bagaça aqui. E hoje para gravar um programa muito bacana sobre a série O Fino das Copas! Uma Copa muito especial para todos nós brasileiros, 1970, México! Sim, uma Copa muito especial, muito bacana. E para comentar essa Copa junto conosco, temos aqui Rodrigo Bronquinha. Ô, Bedu, quantos milhões em ação? 90. 90 hoje seriam? Não sei. Mais de 100. Mais de 150. Mais de 190. E Nogueira Bolina? Estou de volta também aqui às Não, as carrapetas você não está. É verdade, está. Estou de volta a integrar aqui o plantel aqui com muito esforço e não tem mais nada para falar. Beleza. Guarde para falar durante o programa. E agora, vamos relembrar os nossos amigos que a promoção Série O Fino das Copas está rolando. Sim, ninguém acertou a pergunta premiada do podcast da Copa de 66. Também a pergunta que você coloca. Difíceis, né? Perguntas difíceis, perguntas bacanas. Bem formuladas. Bem formuladas. Pensadas, 5 minutos antes do programa. Não, senhor. Eu venho pensando... Vocês acham que os caras fazendo Saresp, Enem, vão matar uma pergunta dessa? Olha só, vamos repetir a pergunta porque você pode ganhar um DVD FIFA Fever com o melhor da história do futebol. Vamos lá, atenção, hein? Duplo, hein? Não esqueça. Duplo, é verdade. E é o acumulado que vai ser semana. E é o acumulado, quer dizer, o cara que ganha, ganha dois. Mais especial ainda. Quatro, muito bacana. Vamos lá, Copa do Mundo 66, podcast vai estar aí nos links, nos assuntos relacionados. Atenção à pergunta, papel e caneta na mão. Adoro falar isso. Qual o único dia que a final da Copa do Mundo 66 não poderia ter acontecido? O dia da semana. Certo? Eu quero saber qual é este dia e o porquê de não acontecer atividades físicas. Então, na verdade, não é uma pergunta, dia. São duas perguntas. Não, você sabe aquela pergunta na prova? Não e por quê? Sabe assim, tipo, justifique. E se você já sabe qual é a resposta, tem que mandar para onde? contato@ofinodabola.net. Exatamente, esse é o nosso e-mail. E temos também outras formas de contato, não é? Nesse momento eu me pergunto, Rodrigo, quais são os nossos contatos? Facebook? /ofinodabola. Twitter? @ofinodabola.net. E qual mais? É www.ofinodabola.net. Boa, é isso aí, são os nossos contatos. Não deixe de participar da promoção A Série O Fino das Copas. O link da Copa 66 está aí, vai lá, escuta o programa, responde a pergunta para contato@finodabola.net para ganhar o DVD FIFA Fever duplo, sensacional, com o melhor da história de todas as Copas. E preste atenção neste programa da Copa de 70, porque no próximo programa teremos pergunta premiada desse programa. Você sabe quantos programas eu falei nessa frase? Não, e eu assim... Diversos. Nesse vai ser essa pergunta, preste atenção. E no outro podcast vai ter o sorteio de um prêmio especial que ainda não vai ser revelado nesse podcast. É mesmo? Somente no próximo a gente vai revelar um prêmio especial para esse podcast. Maravilha, então vamos começar logo com essa bagaça. E, bom, 1970, né, a ditadura estava no auge, é verdade? Isso. Muito bem. Como diz meu sogro, no áudio. Isso, no auge e aqui no áudio. Isso. Então vamos ouvir uma música que representa muito bem essa época de ditadura no Brasil. Vamos ouvir Chico Buarque de Holanda, que não foi para a Copa. Justamente. Com Roda Viva e já voltamos. Ô, Cridei, estava com saudade do senhor. Um grande abraço. Toca aí. O nosso destino manda. Mas eis que chega a Roda Viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante. Roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante. Nas voltas do meu coração, a gente vai contra-correr. Muito bem, pra variar um pouquinho o nosso programa, a pauta do nosso programa, Rodrigo, contexto histórico da Copa. Bom, seguinte, a Copa do Mundo, ela vinha de momentos um pouco mais tranquilos, né, mais um pouquinho mais organizados em relação ao início. A FIFA com vários, né? Na verdade, 135 membros agora. Tudo muito mais organizado. Tudo bem que os ingleses continuavam no comando, né? Só que... Porque eles inventaram futebol. Exatamente, e né? Eu acho que também, no contexto histórico, vai falar Guerra Fria. O mundo... Logo mais. Não, né? Então, logo mais. Não, dessa vez eu não ia falar, porque na verdade o que acontece... Já tá aquela posição consolidada dos times do leste europeu, né? Daquela, da máquina, da economia planificada. Então, não tem por que repetir o que já foi falado não em podcast anterior. Não tem por que repetir, por isso, né? Está repetindo agora pra gente não, poder... Não, você puxou. Você puxou, não ia repetir nada. Bom, em 1964, em mais um congresso da FIFA, congresso esse realizado durante a Olimpíada de Tóquio, dois países disputavam a preferência do Mundial. Argentina... É México. A nossa brava Argentina e o nosso bravo México. Notem as pronúncias. Exato, não advindas é? Do montanha. Exato. E os ingleses que estavam no comando da FIFA não estavam muito afim de, puta, México, cara, não sei não, eles não estavam muito afim. Eram, por incrível que pareça, partidários, né, da Copa ser realizada na Argentina. Quem diria, mal sabia, né? Né, mal sabiam que seriam apunhalados pelas costas, iriam roubar as suas ilhas. É bem feito, toma, quis apoiar os caras, se ferrou depois. Exato. Um dia foi bem-vindo, no outro dia foi mal-vindas. Mas o que acontece é que o México tinha preferência da maioria, né, dos filiados à FIFA, né? Exatamente. E aí, numa votação, o México ganha. Mas mesmo porque, não, tem que dar uma justificadinha porque desse apoio do México, né? Pois não. Porque o México, na verdade, era uma economia bem mais consolidada, tinha uma moeda mais forte, né, em relação ao mundo no momento. E além disso, por incrível que pareça, o México até então tinha mais tradição, eu não diria tradição, mas mais participação em Copa isso, do, né? Que a Argentina. Do que a Argentina. A Argentina já finalista de Copa e tal, bababá. Mais tradição, mas o México mais participação, né? Até então o México tinha ficado fora de duas Copas e a Argentina de três. Você manja aquele moleque que não falta uma vez no jogo, só que ele é muito ruim? Só. Isso. mas tem uma hora que ele melhora. Eu digo, é o Brasil 2011, 2012 com o México aí, só anda levando fumo, né? Ele tá começando a passar no vestibular, gente. Então, esse moleque. O México foi assim, né? Não ganhava de ninguém, não fazia, matamos sempre lá. Então vamos dar uma chance pros caras. Além disso, havia toda a estrutura, ou haveria, né? Isso a gente tá falando de 64. Haveria toda a estrutura da Olimpíada de 68. Exatamente. Na Cidade do México. E esse eu acredito que tenha sido o ponto forte. Por quê? Porque não só a questão da estrutura, mas a prova de que os mexicanos tinham capacidade para organizar um grande evento. Exato. O estádio Azteca, né, seria construído justamente para essa Olimpíada e já estaria mais do que testado, não é? E os estádios de Guadalajara e de Toluca seriam reformados e dois novos estádios novinhos em León e em Puebla seriam construídos. Ou seja, né, o México mostrou uma infraestrutura melhor, a proposta mexicana é melhor do que a Argentina. Exato. Por isso que venceu a votação. Foram 52 votos pró México contra 36 da Argentina. Os ingleses ficaram de biquinho e tiveram que engolir a Copa do México em 1970. A única contestação que tinha pró-Argentina era a questão da altitude, né? Então, assim, o pessoal contestava, no México vai... Porque a própria cidade do México, ela tá a quase 2.500 metros de altitude, né? Exato. Então os caras falavam, não, vai ter problema, não sei o quê. Aí os caras têm que trazer pessoal especializado para falar, não, se aclimatar, não sei o que, ficar 20 dias, 30 dias antes, beleza. Aí acabaram convencendo e na hora de votar foi meio que barbada, né? Diz um relatório da FIFA, né, abre aspas, seria errado ignorar os efeitos do calor e da altitude, mas seria igualmente errado exagerá-los. Né, existia um discurso aí dos ingleses falando, né, da altitude e poderia prejudicar as equipes, e o México veio com um argumento bem bacana, né? Que os jogadores poderiam correr mais, a bola ficaria mais leve, os chutes mais potentes. Sairiam mais e gols. E aí usaram até um recorde mundial, né, que foi batido. Do salto em distância, do salto, né? Em distância. É, foi o recorde que mais durou na história do atletismo. Bob Beamon. Bateu na Olimpíada do México. Exatamente. E esse recorde durou 20 lá vai pedrada. E ele ultrapassou a marca em 50 centímetros. Exatamente, assim, e salto em distância é muita coisa, né? Isso, e só o Mike Powell, lembra do Mike Powell? É, que veio a bater muitos anos depois, acho que passou só 5 centímetros. Não vou lembrar agora exatamente qual a distância. Mas que se ele você pulou, falar mas... com determinação aí, então vai achar que assim, ninguém vai pesquisar isso. Charlatos, cara, viu? Bom, a Copa do México apresentou novas mudanças no futebol, não é verdade, amiguinhos? Sim, senhor. Muitas inovações. Quais inovações? Ó, a que eu mais, a melhor de todas, são os cartões, né? Isso. Era o mínimo que já se fazia necessário. Incentivado pelo problema, quase um problema diplomático da expulsão do Ratinho, que a gente comentou no podcast da Inglaterra. Exato, a confusão inclusive com o próprio Ken Aston. Exato. Né? Que ex-árbitro que agora era o... tipo o Armando Marques lá o da presidente FIFA. Da comissão de arbitragem. Isso, exato. Então, aí ele decidiu, optou por essa criação, sabe, ô Nogueira, você que é um cara que manja muito. Muito. Você sabe... Mais. Sabe em que ele se... E fala com convicção. É. Você sabe em que eles se basearam para as cores dos cartões? Sim. No, na Mastercard ou no McDonald's. Não, idiota. Nos sinais de trânsito, porra. Amarelo, advertência, vermelho. Muito bem. Pare. Exatamente. Muito pare bem. No campo. Na verdade, eu sabia que eu queria fazer uma piadinha. Só... Ah, muito bem, sim. Ele inventou os cartões justamente para facilitar a comunicação, né? Assim, árbitro, sei lá, neozelandês poderia apitar um jogo entre Egito e Argentina... Tranquilamente. Numa boa, só mostrar o amarelinho e o vermelho. Linguagem universal. Também, assim, há quem diga também que essa foi a linguagem também para poder facilitar para quem estava assistindo o jogo. Agora é a primeira Copa que seria transmitida em TV a cores. Né? Exato. As antigas Telefunken. Então, assim. Tecnologia alemã. Seria mais fácil de quem estava assistindo o jogo poder entender o que estava acontecendo e as cores identificariam. A televisão, na verdade, nessa Copa também foi um grande avanço. É que foi transmitida, a primeira Copa transmitida em cores. Então, por conta da TV... Peraí. Primeiro você falou que foi a primeira Copa transmitida ao vivo em cores. É. Então, agora explica. Foi a primeira Copa transmitida ao vivo para todo o mundo. Isso. Mais de 50 países. Positivo. Certo? E a primeira em cores. Isso. Menos então... no Brasil. Isso. Não, no Brasil, algumas residências tinham acesso. Tanto que tem a historinha que fala... Todo mundo fala, vi a Copa de 70 na TV colorida. É mentira, só se você fosse um puta num milionário. Ou então fazer igual um amigo meu, que colocava papel celofane na porta. Celofane, frente minha da avó TV. Fazia. É, colocava celofane na frente da TV e via colorida. Por que só vinha uma cor, né? Era cor vermelha. Não importa. Mas tem uma história legal dessa questão da transmissão colorida, né? Porque à noite a iluminação não era como hoje, que você tem aqueles puta holofote à noite. Pode crer. Aí o que aconteceu? Tinha que jogar... De tarde. E pro jogo não sair de madrugada na Europa, o que, que eles tinham que jogar? Esse de tarde foi ficando mais cedo. Meio-dia, uma hora, duas horas. Eles tiveram que ajustar o horário, a maioria dos jogos rolou meio-dia. Num sol do caralho. Delícia. Aí imagina os europeus reclamando, os ingleses que já não queriam mesmo, né? Não, tem história legal dos ingleses. A gente vai desenrolar isso durante o programa, mas foi uma exigência da TV. Então, assim, desde essa época a TV já começou a, de certa maneira, a influenciar na parada. É, organizar o futebol. E também as substituições. Isso. Regra 3. Exatamente. Elas já aconteciam desde 67, mas só em amistosos e em jogos entre clubes. Não, né? Seleção não rolava. Seleção, jogo oficial, não rolava. E aí você tinha 5 jogadores no banco de reservas. Exatamente. E poderia fazer 2 substituições por jogo. Foi aí que nasceu a famosa regra 3. E um outro avanço tecnológico dessa Copa foi o replay. Pela primeira vez, verdade, o replay em tempo real. O replayzinho no final, depois do... ali já papum, rapidinho, lance. Já rolava um replay bacana. Mas sem tirar, deixar claro que é sem tirar teima, né? Exato. Sem tirar teima. E mais uma coisa, Nogueira, você comentou que os cartões também foram benéficos para a TV, não é? Isso, mostrar ketchup. Isso. Sabe o que também foi bacana, o que eles fizeram para que pudesse aparecer legal na TV? Número. A bola. A bola. Ah, é verdade. Aquela clássica bola branca com os gominhos pretos. Jabulani. Não era Jabulani, era uma bola daquela fornecedora de material esportivo alemã, do seu Adolf. Não vamos citar o nome, porque eles não estão pagando nós. Todo mundo já sabe, já deu as dicas. Se é inteligente, você vai entender o que a gente tá falando. A marca mundial das três listras. Isso, pronto. Caralho. Começa com A. Vocês estão parecendo Montanha. Começa com A e termina com Das, mas não precisa falar quem é também, viu? Tá parecendo Montanha dando dica da pergunta, mano. A bola chamada Telstar. Foi a primeira vez, né, que deram um nome oficial pra bola da Copa. Como é que é o nome? Telstar Picture? Não, só Telstar. É aquela bola famosa, né? Tem os pentágonos. Exatamente. Hexágono. São pentágono. 12 pentágonos pretos e 20 hexágonos brancos. Ah, pentágonos e hexágonos. Exato. Mas na Copa aconteceu um jogo, rolou com a bola marrom, com a antiga bola marrom. Era marrom com os gominhos pretos. E um jogo que eu não lembro qual que é agora. Acho que é uma quarta de final que jogou com a bola branca para um primeiro tempo. Depois chegou até a Austrália e botaram ela para jogar. E ela parecia bacana na TV, né? Isso. Você não ficava aquele ponto, tipo, era uma referência para você encontrar. Uma bola muito bacana, clássica. Eu poderia sortear uma mini bola. Poderia, mas não vai fazer isso. Poderia, porque eu não tenho, porque eu tenho um xodó, um carinho por essa bola. Então, vocês que se danem, fiquem chupando o dedo. Que eu tenho a minha bola. Se quiser comprar, tem a sua bola, eu tenho duas. Exatamente. Outra coisa que não pegou lá na Copa do México foi o mascotinho. Isso. O Juanito. Os mexicanos adoraram. O Juanito. Não quiseram imitar os ingleses, né? Com o leãozinho, e criaram lá um menininho lá com um sombreiro e um ponchozinho. Ridículo. Não deu muito certo. Os próprios mexicanos acharam muito folclórico, né? Muito estereotipada a parada. E não pegou. O Montanha, se estivesse aqui, iria lamentar, porque ele adora mascote. Exato. Na verdade. Principalmente quando é novinho, né? Será que ele gostou do Fuleco? Eu não entendi uma parada do Fuleco. Pausa. Parênteses agora no programa. Vamos cortar essa parte, ninguém vai ouvir. Fuleco é a mistura de futebol e ecologia, não é? É. Essa é a explicação, né? Podia ser Futeco. Exato, por que não Futeco? Ah, porque o negócio é meio fuleiro. Aí tem que colocar Fuleco. Porque assim, Futeco faria muito mais sentido. E ficaria até um pouco mais bonitinho do que Fuleco. Futeco foi legal. Mas o nome tinha que ser Tatu Bola, né? É, mas aí os caras disseram que ia ter que gastar mais. Mas é o Fu que começa o futebol e o L que termina o futebol. Não, mas aí não fica legal. Rodrigo, você tá querendo explicar um negócio que não dá pra explicar. Fecha parênteses, vamos para as eliminatórias. Sim, 14 vagas estavam em disputa, né? 16 seleções participariam do Mundial, 2 vagas já garantidas, a da Inglaterra, atual campeã, e o México, o país sede, 14 vagas estavam garantidas. A FIFA fez uma parada um pouco diferente, ela dividiu a Europa ali por proximidade, né? Fez grupos de 3 ou 4 seleções e agrupou por proximidade geográfica mesmo. E dessa vez só se classificava um por grupo. Foram uma caralhada de grupo, né? 7 grupos. E que só classificava um por grupo. Exatamente. Nesse baile aí, nesse bonde aí, França ficou de fora, Portugal ficou de fora, que tinha sido terceira colocada na Copa anterior. E a Espanha também ficou de fora. E na eliminatória sul-americana, a Argentina ficou de fora. Mas ficou de fora... Ficando em última do grupo. Lanterna, até da Bolívia. Lanterna, mano. Cara. Ficou Peru classificado, Bolívia Argentina em segundo. Em último. Será que eles ficaram meio de bravinhos porque a Copa não veio pras terras mandaram potentes? E aí, tipo, mandaram o tigre pra jogar. Certamente essa desculpa deve ter rolado. Exatamente. Com certeza. Ah, e tinha uma vaga pra África, hein? Sim, porque eles boicotaram... Os caras, fizeram mimimi e funcionou mimimi. Boicotaram a Copa 66, aí a FIFA falou assim, tá bom, vai, agora vocês têm uma vaga. Porque a África, o time africano tinha que decidir uma vaga com um europeu, assim, uhum. Não era uma parada assim? Ou com um asiático. Você sabe que aí você sente que o Avelange já queria a FIFA. Por quê? Não, já começa o jogo político de vender voto. Porque foi nessa época que começou a história de... Mas acho que nada mais justo você dar uma vaga fixa para o continente inteiro, porra. Sim, mas você vê, por exemplo, que tudo que você tem hoje na FIFA é tudo em busca de votos. Não, mas hoje é uma outra história, estamos falando de 1970. Só um adendo, Peru que entrou no lugar da Argentina. Entrou ele fundo. Era o Didi, que era o técnico do Peru. Sim, é verdade. Bicampeão brasileiro bicampeão mundial pelo Brasil. Justamente. Então vamos lá. Aos países classificados no bloco europeu. Romênia. Que eliminou Portugal, né? Na lanterna Portugal do grupo da Romênia. Romênia que volta à sua primeira Copa pós-guerra. Exato. Tchecoslováquia. Que teve que ir até o jogo de desempate com a Hungria. E meteu 4-1 no jogo de desempate, chupa a Hungria. Itália. Que não bateu em ninguém. Atual campeã europeia. Exato. União Soviética. Sempre União Soviética. Suécia. Que tirou a França. E que volta à Copa também, 66, não disputou. É, mas a Suécia já é, eu acho que a Suécia, na verdade, já era mais tradicional do que a própria França, né? Porque a Suécia sempre conseguiu grandes resultados. Bélgica. Que eliminou a Espanha. A Alemanha. Que não eliminou ninguém. E Bulgária. Que eliminou Luxemburgo. Não, pô, era um grupo difícil, né? Polônia e Holanda. Polônia e Holanda. Né? Polônia e Holanda, seleções... emergentes. Exato. Na América do Sul, classificaram-se o Peru. Que tirou a Argentina, lanterna. O Brasil... Que atropelou, né? 12 pontos em 6 jogos, lembrando que valia 2, né? Fizeram 23 gols e tomaram 2, cara. Saldo de 21, 6 vitórias, nenhuma derrota. Exato. E o Uruguai? Que tirou o Chile, né? Que é... Na América Central, dessa vez o México não se classificou pelas eliminatórias, como sempre, porque ele já estava lá. Exato, o que abriu uma vaga. Os caras devem ter ficado felizes pra cacete quando escolheram o México como país sede. Como sede, alguém diferente, né? Caralho. E aí a fase final foi disputada entre Haiti e El Salvador. Que a vaga acabou ficando com o El Salvador. No jogo de desempate também. A África agora tinha uma vaguinha. No triangular final, Marrocos, Nigéria e Sudão disputaram a vaga. E o Marrocos, pela primeira vez na história das Copas, participa do Mundial. Assim como o nosso bravo El Salvador também. Sim, senhor. E na Ásia e Oceania, quem classificou? Israel, europeu. Israel, europeu, é verdade. Israel que foi motivo do boicote africano na Copa 66, exato, não foi? Isso. Israel, na verdade, eu falei europeu, pessoal que de repente não acompanha tanto eliminatório vai me chamar de ignorante, né? Sim. Porque Israel, na verdade, ele é um país asiático. Sim. Mas hoje ele joga, exato, pela UEFA, né? Pelos problemas. Ele é um país asiático, mas só que ele tá no lugar errado do mapa. É, na verdade ele devia estar lá pertinho dos Estados Unidos, né? Pra dizer a verdade. Muito bem. Times classificados, vamos para a formação dos grupos, mas só isso só no próximo bloco. Porque agora, todas essas seleções classificadas vão embarcar para o México, certo? E para você entrar em todo o país, inclusive no México, você tem que passar pela imigração. Sim, senhor. Correto? Imigração. La Migra. La Migra. La Migra. Por isso vamos ouvir a banda mais podre do México, Brujeria, com La Migra. Já voltamos. Ô, Cride, toca. Variando mais um pouco aqui a pauta do nosso programa, por favor, Rodrigo, fale um pouquinho do Brasil. Bom, o Brasil é o seguinte, primeiro que o Brasil viveu depois da Copa de 66, daquela zona e daquele fiasco, ele viveu um certo ostracismo em termos de futebol da seleção nacional, né? Ficou praticamente um ano sem jogar. Correto. Né, o Feola absolutamente queimado, sem condição nenhuma de ser mantido ali. E aí, assim como hoje, foram buscar uma solução moderna, não é? Moderna. Foram lá atrás. Pegaram lá e Moré Moreira. Os caras gostam, né? Não, é engraçado como as coisas aqui no Brasil, elas não mudam, né? E o Brasil tinha uma comissão, né, agora, que cuidava das seleções. A COSENA. Né, na CBF. Então tinha essa comissão que cuidava das seleções. E assim, botou aí Moré Moreira pra jogar... Treinar, né? É, pra treinar o time lá, mas não deu aquela não liga que não os foi, caras esperavam, né? E isso que você esqueceu de comentar num detalhe muito importante. Pelé tinha se cansado da seleção brasileira. Ah, é verdade, ele pediu afastamento. Ele pediu afastamento porque estava cansado, apanhou muito na Copa 66. Exato, mas se você for analisar o contexto, deve ter existido alguma outra coisa por trás desse pedido. Porque depois que viram que o Aimoré não ia funcionar, tentaram chamar de volta para a presidência do COSENA quem? Paulo Machado de Carvalho, vírgula, ou Pacaembu. Novamente os caras voltaram lá atrás para tentar uma fórmula de sucesso. Então ele passou a presidir o COSENA, fez as reformulações dele, só que não agradou o Avelange dessa vez. Né? Na verdade o Avelange não era fã dele, né? Mas eles fizeram as pazes... O Paulo Machado foi lá, fez os bagulhos, mas depois acabaram se desentendendo, porque todo mundo tinha muito poder, né? É. E não, o poder não estava centralizado nele, né? Então ele ficou, não tô apitando mais nada aqui, então vou pegar meu boné e vou embora. Exatamente. E precisou passar por uma reformulação mais drástica, né, para tentar modificar todo esse contexto. Nesse meio tempo, eles testaram o Zagallo em um jogo. É verdade. Ah, é? O Zagallo foi técnico e aí acabou não agradando também. É, o Zagallo enfrentou o Chile como técnico da seleção, ganhou de 1-0, mas assim, não rolou, deixa o Aimoré mesmo. Ele estava com a camisa 12 nesse jogo, não estava com a 13 ainda. Aí deu merda, caralho, deu zica. Que porra é essa, mano? Chama o cara, não serviu, volta outro técnico? Não, era um técnico. Não, o Aimoré nunca saiu. Ah, eles, tipo, tá. Eles fizeram um jogo e falaram assim, ó, Vamos convidar o Zagallo pra treinar. Era um tranquilizante pra Mané Moreira. Sei lá, meu. Eu acho que o Mané, na verdade, não queria muito. Os caras foram lá, chamaram. Não, quebra esse galho, não vai tem lá, ninguém. Vai lá, meu. Tem ninguém melhor, faz esse. Enfim, sei que a CBD fica meio putinha com tudo. E aí o que ela resolve fazer? Ela resolve jogar. O que seria legal que isso acontecesse hoje? Ela chama pra convida. Para comandar a seleção dos maiores críticos na época da seleção. Exatamente, brasileira. Que um jornalista, isso. Não é João, João Saldanha. Que metia o pau na seleção. Metia o pau absurdamente na seleção. Na verdade, o João Saldanha metia o pau em todo mundo, né? É, sim. Ele já tinha uma pequena experiência como técnico do Botafogo. Repararam que todos os técnicos que a gente falou até hoje na história da seleção brasileira, em algum momento treinou o Botafogo. E é verdade. É verdade, não é? Mas enfim. E aí ele topou a parada. Ele falou, não, eu vou. Vou lá. Foi e... Mas apesar que a CBD fez o convite achando que ele não ia aceitar. Exato. Ele foi lá... Falando que ele ia esculhambar o negócio. Exatamente. Né? Esculachar o convite e tal. E ele foi lá, aceitou. Bateu o pinto na mesa e falou: agora quem vai mandar essa porra sou eu agora. Não, e outra, assim, bateu e mandou. Isso, e foi bem ainda, né? Bateu e mandou. Ah, porque, assim, a gente falou aqui, o Brasil nas eliminatórias aqui foi uma beleza. Exatamente. Ele foi o técnico das eliminatórias, montou um time com base no Santos, que era o time vencedor da época, trocou um outro jogador. Na época que ele assumiu, o Brasil jogou 13 vezes e ganhou as 13, incluindo aí os 7 jogos das eliminatórias. Mas ele não agradou. Não agradou. Na verdade, ele não agradou. Não agradou a ditadura. Não agradou, na época, o Médici, o presidente da época, né, ditador. Da época da ditadura militar. Na verdade, ele não era presidente, né? Ele era um generalzão. Ele afastou o presidente, o Costa Silva, não, né? O Costa Silva, ele teve derrame. Isso. Então, aí ele falou, sai daí que agora eu assumo a parada. Aí ele foi lá... e aí ele... O seguinte, o problema de ter o Saldanha como técnico na época é o seguinte, o Saldanha era ex-militante do Partido Comunista. E ver um ex-militante do Partido Comunista fazendo tanto sucesso na seleção... desprestigiava, de certa maneira, o regime exatamente, militar. Exatamente. Né? E aí ele chegou e falou pro João Avenante, o que que você acha? É? O que que você pensa? Né? Se a gente colocasse... será que daria certo? Né? Você não podia pensar melhor nessa minha ideia, que eu tinha uma ideia sensacional. Né? Se a gente colocasse o Zagallo pra ficar no lugar dele, seria muito melhor, na verdade. Mas não tem a história do Dario também? É, o Dario desmente até hoje, né, que ele foi pra seleção somente... Por conta também do... É, o Dario da Maravilha, Médici, né? É. O Médici era fãzaço do futebol dele. O Dada Maravilha, que folclórico, o Dada Maravilha. Sim. Na verdade, o Dada Maravilha... Inclusive, meu amigo, postaria uma foto, inclusive, minha com ele. Meu grande amigo. Ele tava voando, ele tava... Ele estava aterrissado. O Dario Maravilha era o Túlio Maravilha da época. Exato. Inclusive, Maravilha veio por causa dele. E o Dada Maravilha era o sujeito folclórico, falava que só três coisas... podiam permanecer no ar. Parar no ar. Helicóptero. Beija-flor. E... Dada Maravilha. É isso, exato. Então, assim, tinham alguns problemas. Esse problema do Dada, que o Dada foi pra seleção meio que forçado pelo Médici. Tinha um lance com o Tostão, né? Que o Tostão acaba se machucando, né? O problema dele no olho e tal, que aí o João Saldanha fala assim, pô, não vou mais convocar o Tostão, que era remanescente do grupo de 66 e tal, mas o Tostão tinha feito cirurgia e tal, não sei o quê. E o Pelé tinha resolvido voltar. Né? O Pelé, para ajudar ainda mais o João Saldanha na sua campanha vitoriosa, o Pelé resolveu voltar. Só que o Pelé tava meio assim, então o João Saldanha, tipo, ele já tá meio velho, desgastado. O Pelé não sabia se ia gravar por no Xoxada ou se ele ia jogar na seleção. Ou se ia tocar violão. É verdade. Aquelas músicas lindas que ele... Então o João Saldanha tinha um negócio ali com o Pelé, então o Pelé não era unanimidade com ele, né? Então tinha esses três problemas, que aí o Médici acabou resolvendo a parada, botou o Zagallo lá. Tem a história da miopia, né, do Saldanha, que falaram que o Saldanha falou que o Pelé não podia jogar. Isso, porque ele era míope. É. Não tinha nada a ver. É que existia uma anotação, segundo consta, né, os autos oficiais, que o Saldanha tinha uma anotação falando que o Pelé, para ler, precisava de óculos. Porque antigamente se controlava muito mais jogadores. E tem outra história do Saldanha que pesou na saída dele, né? Porque teve um jogo que o Justrich, que era goleiro, dirigiu a seleção brasileira. E o Justrich queria dirigir a seleção brasileira na Copa. Né? E aí tem uma história que o João Saldanha foi atrás dele armado pra tirar satisfação com ele. É verdade. Você vê que nessa época as pessoas sempre resolviam as coisas, né? Que na maior elegância, tudo tranquilo. Aí o João Saldanha pegou a arma pra ir atrás. Aí aprontando essas coisas aí, ele acabou rodando, né? Rodando há, tipo assim, menos de 3 meses, né? Da Copa do Mundo. O Zagallo assume... E resolve colocar no ataque a linha de frente do Botafogo. É, o Zagallo cagou, tu queria mudar tudo, ele né? Ele queria mudar tudo. Acabou com as feras do Saldanha. Exatamente, que né, o time era conhecido como as feras do Saldanha. Que era o nome da coluna dele no jornal. Ele resolve colocar toda a frente de ataque do Botafogo e o time não rende. O time não rende. É porque ele amava o Rogério, né? Um tal de Rogério. Né? Então. E numa pesquisa popular... Ah, tinha outra coisa também. Ele não colocava o Pelé e Tostão pra jogar junto. Ah, é, ele falava que um tinha que ser banco do outro. Exatamente. Tanto que, em um jogo... O Pelé foi banco do Tostão. Olha que absurdo. O Tostão entrou com a 10 e o Pelé ficou no banco. Foi a primeira vez que o Pelé... Pelé com a 13 no banco, né? Pelé com a 13, olha aí. Mas ele colocou pra dar sorte. Ah, claro. Mas não deu, o Pelé entrou, o jogo ficou 0x0. 0x0, o Tostão não fez nada no primeiro. Foi um jogo em São Paulo e adivinha o que aconteceu quando o jogo terminou 0x0? A torcida meteu aquela vara. São Paulo, poxa, isso não acontece em São Paulo. Tá vendo que estranho. O problema não é de agora, estranho, né? Enfim, o Zagallo tinha turrão, como sempre, né? Queria colocar a linha de frente do Botafogo, queria botar esse maldito Rogério no ataque e não queria botar a Pelé e Tostão. Numa pesquisa, não sei aonde fizeram e tal, não sei o que aconteceu? A torcida pediu Pelé e Tostão no ataque e que convocasse o Rivelino no lugar desse porra desse Rogério. Né, o Rivelino, tipo, foi lá citado por 78% dos entrevistados. E o Rivelino praticamente não tinha jogado, não tinha sido mencionado pelo Zagallo, né? Aí o Zagallo, tipo, beleza, vai, tudo bem. E esse porra desse Rogério, ele ainda botava o cara de titular e deixava o Jairzinho no banco. Exato. É muito amor. É muito amor, mas não deu certo. Na hora de convocar, o Rogério machucou, teve que ser cortado. Ficou fora. E a lista da seleção brasileira, por favor, Rodrigo, diga quem são os 22 convocados do Brasil para a Copa. Só um detalhe dos 22 convocados, né? O cara cortou o Rogério e convocou quem? O Leão. O cara cortou um atacante e convocou um goleiro. Você vê que o critério era... E o Leão chegou já metendo, né? Chutando a porta, né? Falou assim, finalmente convocaram o melhor goleiro do Brasil. Então vamos lá com a lista. Só de atitude nessa época. Goleiros, Félix do Fluminense... Ado do Corinthians e o Leão do Palmeiras, com 20 anos na época, inclusive. O Ado também era novinho, né? 23? 23. Os laterais, o Carlos Alberto dos Santos, o Zé Maria da Portuguesa, o Marco Antônio do Fluminense e o Everaldo do Grêmio. Zagueiros, e aqui era de doer, viu? Brito do Flamengo, Baldock do Palmeiras, Baldock Fontana... Baldock gravou um podcast aqui com a gente de moto velocidade, exato, né? Moto velocidade. Fontana do Cruzeiro e o Joel Camargo dos Santos, meio campista... Prestem atenção na minimalista lista de atacantes da seleção, de meio campo da seleção brasileira. Piazza do Cruzeiro, Clodoaldo dos Santos e Gerson do São Paulo. Isso que o Piazza jogava na zaga, né? Mas porque você viu que zaga é de doer também, né? E os atacantes, a lista pequena de atacantes. Isso. Por isso que ele cortou o Rogério e levou o Leão, né? Jairzinho do Botafogo, Tostão do Cruzeiro, Pelé do Santos, que era tido como veterano, mas tinha 29 anos, né? Rivelino do Corinthians, Roberto Miranda do Botafogo, Paulo César Caju do Botafogo, Edu do Santos e o Dario Médici do Atlético Mineiro. É engraçado que na hora de distribuir as camisas, essa seleção tinha 5 camisas 10. Exatamente, exato. Que eram os 10 dos seus clubes. E Rivelino, Pelé, Jairzinho, Gerson e Tostão. Rivelino, Pelé, Jairzinho, Gerson e Tostão. De quais times, por favor? Rivelino do Corinthians. Coringão. Pelé do... Santos. Santos, Jairzinho do Botafogo. Isso. O Rogério não teve jeito, o Rogério ir. Gerson do Fluminense. São Paulo. São Paulo, tudo bem. São Paulino de merda, né? E Tostão do Cruzeiro. Ai, mas só um podia jogar com a 10. Isso, quem será que foi que jogou com a 10? Quem será? Quem? Na hora, eu acho que o Pelé... Essa é a pergunta premiada que o Montaigne escolheria. É verdade. Montaigne, uma mãe para os nossos ouvintes. Mas olha só, 5-10... No ataque da seleção brasileira. Não à toa esses caras se reuniram, não é? Meio que secretamente, e discutiram como ia funcionar o esquema tático do time. Até porque eles sabem que o Saldanha manjava e o Zagallo um pouco menos. E eles jogavam pouco, né? Então, eles mudaram, fizeram algumas mudanças táticas na equipe, mas foram caras legais, chegaram no Zagallo e falaram: Zagallo, ó, a gente acha melhor jogar assim, assim, assado. O Zagallo meio contrariadão falou: não, tudo bem, beleza, vai. E aí escalou a seleção clássica do jeito que a gente conhece, que a gente vai falar mais pra frente. É bacana, assim, porque se você for analisar o esquema tático ali, eu acho que só o Pelé e o Jairzinho que não ajudavam, né? Porque todo mundo acabou voltando. O Gerson jogava praticamente na posição junto com o Clodoaldo lá atrás, né? O Gerson, na verdade, era o único meia que tinha, né? Porque o Clodoaldo era o único volante. Era o único volante. O Gerson era o único meia. E aí você tinha o Tostão aberto pela direita, né? O Jairzinho pela... Oh, o Jairzinho pela direita. Eita, o Gerson. Com o Tostão caindo ali. Junto com ele. É, na verdade, era assim, né? Tipo, o Rivelino pela esquerda, o Jairzinho pela direita, o Pelé no meio, né? Ali no ponta de lança. E o camisa 9, que era o Tostão, era o centroavantão enfiado. Só que eles invertiam, né, o Pelé. Exato, com, é isso com, que eu ia falar, Tostão, porque o Tostão, né, não era tão enfiado assim. Exatamente, né? Eles invertiam direto essa posição, né? E dá pra perceber também que o Zagallo, ele é uma pessoa de muita atitude. Porque nessa Copa ele... É, o pessoal decidiu, ele falou amém. Na Copa de 98, que a gente ainda não aconteceu, mas vai acontecer lá na frente. Eu já tô prevendo que na final os caras vão falar, o Ronaldo vai chegar e vai falar, eu vou jogar, e ele deixa. Aí você percebe que ele é uma pessoa de atitude que não deixa passar nada. Isso aí, o Brasil embarca para o México 20 dias antes para fazer o período de aclimatação. Foi a primeira seleção a chegar no México, além do México. Isso, e o Zagallo disse, seremos os primeiros a chegar e os últimos a sair. Exato, olha aí. Uma mala ele tinha que meter, né? É, lógico. O Brasil levou comida na mala? O Brasil não levou comida na mala. O que acontece com essa história da comida na mala? Os ingleses foram chegar na Inglaterra, e aí os mexicanos já estavam meio putinhos com ele, com aquela história que eles preferiam a Argentina do que o México e tal, não sei o quê. Um jornalista local descobriu uma carta... acho que endereçada a uma subsidiária da Nestlé lá no México. Exato. Falando que era pra reservar não sei quantos quilos de presunto, de frango, não sei o que, não sei o que lá. Até água. E milhares de litros de água, porque eles não queriam tomar a água do México. Porque tinha uma tal, uma... Mal de Montezuma? Mal de Montezuma. Né, que a galera passava mal e tal, não sei o que. Só que isso pegou mal, né, pros mexicanos. Os mexicanos ficaram putos, né? Falaram assim, porra, né? Que é isso, né, cara? Na verdade, assim... É, foram até conversar com membros da delegação inglesa e eles tipo, chutaram o pau mesmo. Falaram assim, não, cara, a gente não quer pegar nenhuma peste mexicana, por isso que a gente tá levando a nossa própria água. Toma. Aí se fuderam, todo jogo da Inglaterra... Em compensação, o Brasil, isso foi antes da Inglaterra chegar. Como o Brasil foi o primeiro a chegar... Já se preparou as lombrigas de todo mundo pra poder aguentar. Assim, e aí, o que vocês trouxeram de comida e tal, não sei o quê, papapá, mediante essa história da Inglaterra? Aí um cara da delegação, muito safo, virou e falou assim, o que é bom para os mexicanos é bom para os brasileiros. Na verdade, ele ia falar assim, meu, a gente não trouxe nada, cara. Teve alguma coisa pra comer aí? Não, mas o cara leva, né? É verdade, aquela mortadelinha. No... Mas o cara brasileiro foi político demais. Demais. Mano. E aí ganhou os caras, né? Né, a torcida mexicana ficou simpática ao Brasil. Muito bem. Os times foram pra lá e foram divididos em 4 grupos. Sim, senhor. Certo, 16 seleções divididas em 4 grupos. Quanto que vai dar? 4 grupos com 16 seleções? Hã? 4 grupos com 16 seleções, quanto dá? Quanto dá o quê? Cada grupo vai ter? Você perguntou errado. É 4 grupos com 4 seleções. Não, eu queria que ele fizesse a conta. Ah, mas você atrapalhou ele. Seleções por grupo, pô. Isso, muito bem, porque eu sei que ele é uma pessoa muito sagaz pra fazer conta. Exato, exato. Quem foram os cabeças de chave? Os cabeças de chave foram o México, o país sede, né, obviamente. A Inglaterra, última campeã. Tudo bem. A Alemanha, última. Vice-campeã. Vice-campeã. Beleza. Né? E a Itália, atual campeã europeia. Qual a lógica? Quem manda é a FIFA, que é a europeia. Na verdade, a Itália, das grandes seleções, era considerada a melhor ranqueada, se era a mais favoritona, né? Assim, era a Itália mesmo, porque já acabou de vencer a Eurocopa, enfim. Por isso que deram, né, a cabeça de chave. É, se existisse um ranking da FIFA na época, ela estaria com a... E aí os grupos ficaram divididos assim. Grupo A, México, país sede. União Soviética, Bélgica e El Salvador. No grupo B, Itália. El Salvador do pote 4, né? O famigerado pote 4. Grupo B com Itália, Uruguai, Suécia e Israel. Dois campeões do mundo aqui, né? Disputando... E a Suécia, uma equipe tradicional, né? Que sempre no chega. Grupo C... Inglaterra, Brasil, Tchecoslováquia e Romênia. Pela primeira vez foi cunhada a frase O Grupo da Morte. A gente já falou do Grupo da Morte em outras Copas, mas na história foi a primeira vez que falaram que a imprensa usou o termo Grupo da Morte. E o Grupo D tinha Alemanha, o Peru sempre enfiado, Bulgária e Marrocos. Se tinha um Grupo da Morte, isso aqui era o Grupo da Baba, né? Porque, pelo amor de Deus, que só grupo... Só pra citar os filósofos brasileiros, né? Então o sujeito lá falou que é bom para os mexicanos, é bom para os brasileiros. O Neném Prancha, que era ex-roupeiro da seleção, disse que jogador brasileiro... No México tinha altitude, né? Mas o jogador brasileiro não vai ter problema no México. Não, porque assim, a altitude não vai fazer diferença, porque todos eles já moraram na favela. Ninguém vai questionar a altitude. O cara falou isso. Falou. Meu Deus do céu. E sabia que a seleção brasileira viajou com três preparadores físicos, né? Um deles, o Parreira. Parreira, que foi técnico em outra, numa das próximas Copas. E o Cláudio Coutinho. Em uma Copa que não aconteceu ainda. Exato. Mesma coisa. E o único que não virou técnico foi o Ademildo Chirol, que ficou anos no comando da preparação. Chirol, que tem nome de, tipo, remédio... Tipo, é, a, de xarope. De batida, sabe? Ah, passa o Chirol aí. Ah, que é verdade. Piadinha escrota. O Brasil chega a 120, 150, 200 km por hora para disputar o Mundial. Este é o gancho para a gente fazer um break e escutar quem? Tomara que esse cara nunca precise do dinheiro do ECAD do nosso programa, cara, porque senão eu tô ferrado, velho. Não, mas a gente usa justamente porque ele não precisa. É verdade. Certo? Não, vamos falar que a gente tá pagando, é melhor falar isso. Que fica mais... Ele, The King Roberto Carlos, com 100... Não, 100 não. Começa com 120, né? 120, 150, 200 km por hora. Vai, Cris. Toca. Eu vou voando pela vida sem querer chegar. Nada vai mudar meu rumo nem me fazer voltar. Vivo, fugindo. Falamos que o pessoal chegou, o Brasil chegou a 200 km por hora, mas não falamos aonde eles vão jogar essas 16 seleções, não é? Exatamente, uma Copa de poucas casas, né? 5 casas apenas. Apesar da extensão territorial grande do México, foi interessante que eles deixaram num espaço ali reduzido no centro do México, né? Os caras não pegaram a extensão do México inteira. Você queria que rolasse um jogo em Cancún, por exemplo? Pode ser, né? Ou em... Como é que chama aquela outra lá do Chaves? Acapulco. Acapulco. Sim, tínhamos 5 sedes apenas. O estádio León, na cidade de León, para 20 mil pessoas. Estádio de... Pô, esse aqui é foda de falar, hein? Cuauhtémoc. Não, não é foda de falar, não. Cuauhtémoc, na cidade de Puebla, para 25 mil pessoas. O estádio Luiz Dosal, na cidade de Toluca, para 15 mil pessoas, o menorzinho. O famoso Jalisco, na cidade de Guadalajara. Próximo do viaduto Guadalajara aqui no Belém, não é? Para 57 mil pessoas. E o grande estádio, o estádio Azteca, para 114.600 pessoas. Todos muito bem acomodados. Para assistir o primeiro jogo da Copa, que aconteceu no dia 31 de maio de 1970, ao meio-dia, num show de rachar. Puta que pariu. Como é que é? Num show de rachar. México e União Soviética abrem a Copa do Mundo. E aconteceu de tudo nesse primeiro jogo, né? Isso. A única informação que eu me lembro foi que o Evgeny Losvet foi o primeiro... Cartão amarelo. Montanhescamente. Não, não. Foi o primeiro cartão amarelo na Copa. E também esse jogo foi o que teve a primeira substituição. Você poderia repetir o nome do primeiro cartão amarelo da Copa? Montanhescamente, Evgeny Losvet. Como é que você falou que teve de tudo nesse primeiro jogo? Sim, teve de tudo. Teve uma festa de abertura bacana. Mas não teve gol, né? Não, calma. Eu falei, teve quase tudo. Ah, mas tá. Falou, teve tudo, agora quase. Não, mas porra, deixa eu... Daqui a pouco eu vou falar, teve quase nada. Teve uma festa bacana, bem legal. Teve a primeira substituição, também do time russo. Um primeiro cartão amarelo pra esse simpático russo aí que o Longueira comentou. Só não teve gol. O jogo terminou 0-0 para... tristeza do público. Em compensação... Que não lotou o estádio. Sim, não lotou o estádio. Em compensação, no outro jogo, que só aconteceu 3 dias depois, não é? No outro jogo do grupo, a Bélgica mete 3-0 em El Salvador. Primeira vitória da Bélgica em 40 anos em Copa do Mundo. Exato. Primeira derrota de El Salvador em Copa do Mundo. É, é verdade, hein? Inédito. Inédito. Na segunda rodada, a União Soviética se solta, né, como diria o Montanha, e mete 4-1 na Bélgica. E os nossos famigerados mexicanos vencem de 4-0 El Salvador. Esse jogo... Deu merda. Bacana esse jogo. Deu merda. Tava 0-0, tudo rolando tranquilo, até que aos 45 do primeiro tempo, o juiz marca uma falta. Para El Salvador. Para El Salvador. Mas o malandriço do Padilha... Vai lá, cobra a falta. Padilha do México. Exato, Padilha do México. Cobra a falta, sai andando, mete gol, igual o Luiz Adriano fez. É. Nossa. Nem meteu o Miguel. O juiz validou. É, o nome do juiz é Ali Hussein Candil. O juiz validou. os salvadorenhos ficaram parados, igual o lance mesmo aí do Luiz Adriano. Eles ficaram parados, tipo assim, pô, a bola é nossa, que esse louco tá correndo com a bola idiota. Ele foi lá, meteu o gol, fez 1-0. Os salvadorenses ficaram putos, chutaram a bola pra fora. É, aí o que acontece? Os salvadorenses não queriam sair do campo, ia virar maior furdunço no primeiro tempo. O juiz foi lá e falou, não, acaba essa porra logo, vambora. Acabou o primeiro tempo, eles não quiseram voltar pro segundo tempo. É, mas acabaram voltando e aí tomaram abalados, né? Diz a história que voltaram abalados. E tomaram de 4-0 do México. Esse jogo foi o primeiro jogo em Copas do Mundo que não tinha nenhum europeu, nenhum sul-americano. É verdade. Olha aí. Muito bem. Boa essa, hein? Na última rodada, El Salvador já desclassificada, perde 2-0 para a União Soviética. E o México precisava de um empate contra a Bélgica para a primeira vez classificar para a segunda fase de uma Copa. Vence de 1-0, gol de Peña. E aí é pênalti roubado. Ah, mas tudo bem, deixa os caras passar pela primeira vez, porra. E o México ganha de 1-0 e se classifica pela primeira vez para a segunda fase. Festa no México, que beleza. Os caras ficaram a noite inteira acordados. Quem se classificou em primeiro nesse grupo? Então, o México e a União Soviética ficaram empatados, né, em número de pontos, 5 pontos. E aí foi pro sorteio. Rolou sorteio e a União Soviética ganhou o sorteio. Ah, tá. Roubado o sorteio. Jamais. Altitude influenciou na moedinha. Grupo 2, o grupo do Uruguai. O Uruguai mete 2-0 em Israel, uma seleção muito fraca e tal, né? Não tem o mesmo poderio do seu exército. É, não era tão fraca assim. Não foi tão boa. Mas o exército era até bom, o exército. É, então, o exército era bom. Verdade. É, do pote 4, Israel até que era bom. Não era bom, perdeu de 2-0 pro Uruguai. Uruguai com Pedro Rocha, né, comandando a meia-cancha. Ele tá mal, né? Ele se machuca, né, e não participa mais de nenhum jogo da Copa. Não, ele tá mal hoje. Ah, tá mal hoje. Aquela época também. Aquela época também. Hoje ele desfalca o Uruguai, né? Naquela época também. Bom, vamos passar pro segundo jogo. A Itália ganha de 1-0 da Suécia, beleza, né? Tinha algum Larsson aí no Suécia? Porra, tava cheio, né, cara? Svensson. Tava cheio. Tem até Axelson. Na segunda rodada, grande clássico, clássico de campeões mundiais. Itália e Uruguai. De bicampeões mundiais, né? Que estavam lá buscando mundiais. A posse definitiva da... É, verdade. Uma coisa, acho que a gente até nem comentou isso aí, mas assim, essa Copa tinha tudo pra Jules Rimet ser... É, levado em definitivo por alguma seleção. Porque tinham, se não me engano, três bicampeões Brasil, Itália e Uruguai. Então a Jules Rimet ficaria em posse definitiva do primeiro tricampeão mundial. Na verdade, foi a primeira Copa que reuniu até então todos os campeões mundiais, né? Exato. É verdade. Porque a Inglaterra e a Alemanha também estavam. Então lá. A iminência da Jules Rimet ser levada para casa por alguém e alguém roubar essa Jules Rimet e depois se derreter era grande. Sim. Nesse jogo, então, não acontece nada. Itália e Uruguai 0-0. Imagina um jogo entre Itália e Uruguai. Tipo, um time para um lado, outro time para o outro e a bola no meio, né? Ninguém mexe, todo mundo retrancado atrás e ninguém vai lá chutar a bola, né? E aí de quem chegar perto. Suécia e Israel fazem um joguinho bem furreco e empatam em 1-1. E aí tem uma polêmica. O Rodrigo que adora polêmicas de arbitragem, não é verdade? Sério? Na última rodada, um árbitro brasileiro chamado Ayrton Vieira de Moraes é acusado de estar comprado pelos uruguaios. Olha aí. Exatamente. Por Só quê? Só que aí o Uruguai... Por quê? O que acontece? No jogo, ele iria arbitrar a partida entre Itália e Israel. Subitamente. E o Uruguai tinha pretensões porque pisou no tomate e perdeu da Suécia. Aí o que aconteceu? A Itália não poderia ganhar o jogo para poder classificar tranquilamente o Uruguai. Logo, a Itália fez 2 gols que foram anulados e a Itália acabou parando em Israel por conta da arbitragem, né? Do Ayrton. Mas o Uruguai... Que era amigo do Armando Marques. O Uruguai não tinha nada a ver com a história, deixou que trocassem o juiz, né? Porque eles podiam perder por até 2 gols de diferença. Pra não serem eliminados. Então eles falam, não, beleza, troca aí, a gente joga aqui no banho-maria e perderam de 1-0 da Suécia, foda-se, tamo classificado. Então vamos pro grupo 4. Peru aparece ali, né? Saltitante. O Peru do Cubidias. Sim. É o Qual Peru deles? Do cu? Não, o Cubidias da Copa de 70. Tem dois. Então o Cubidias tem um do Uruguai Tem um do Uruguai e tem um do Peru. Do Peru. O famosão é o do Peru. É do Peru que foi. O Uruguai também é famosão. Então, mas o Cubidias que o Nogueira tá falando é o que joga na frente do Peru. Na frente do Peru, isso foi uma piadinha do duplo sentido que eu não entendi? Bom, o Peru vai estrear nessa porra desse Mundial. Tá. Do Cubidias. Isso, Peru do Cubidias. Só que, pouco tempo antes, o Peru é assolado por um terremoto. Sim, senhor. Morrem 45 mil pessoas. Mas o presidente do Peru, que não era o Fujimori, fala assim, não, vai lá e ganha essa porra pelo seu país. E aí eles vão lá com, porra, o Peru ganha essa porra, tudo ali, né? Jogando avançado. Jogando avançado, é, sempre enfiado. Jogadas... sempre metendo gols, né? Isso. Sempre metendo, o que acontece? Bolas por trás. Peru mete 3-2 na Bulgária. Que beleza, hein? É, Peru deu sorte que pegou um grupinho ordinário. Né? Deve ter ardido a Bulgária, hein? No jogo de fundo, a Alemanha mete 2-1 em Marrocos. Tomou sufoco a Alemanha, vice-campeão mundial. Hein? Peru, na segunda rodada, se classifica antecipadamente tranquilaço, metendo 3-0 em Marrocos. Você imagina a Alemanha, que jogo que ia ser fácil pra Alemanha no sol de meio-dia do México, bicho. O jogo, talvez, contra a Bulgária tenha sido fácil, porque também pegou uns branquelão, né, que não exato, corre no né? sol, né, os cara? Dois morrendo. Os dois morrendo. A Alemanha ganha de 5-2. Nesse 5-2, o Gerd Müller faz o seu primeiro hat-trick. E na última rodada, a Alemanha bate o martelo da sua classificação, vence o Peru por 3-1. Estavam disputando o primeiro lugar do grupo. Exato. Müller faz o segundo hat-trick dele. Exatamente, faz o segundo hat-trick dele, 3-1 Peru. No jogo de fundo, não vale a porra nenhuma. Bulgária empata com o Marrocos 1-1. São jogos que também, se não tivesse marcado, registrado, ninguém ia nem perceber. Ninguém ia nem perceber. Voltamos para o grupo 3. Ah, garoto! Grupo do Brasilzão! Grupo a Inglaterra da morte. Estreia contra a Romênia, 1-0. Inglaterra já dá não passa uma boa impressão, a torcida contra, apoiando os romenos, né? Mas a Inglaterra ganha de 1-0 num lance... Suspeito, duvidoso. Cruzamento na área, gol de cabeça. De chuveirinho. Chuveirinho, que não foi suspeito. Que não foi suspeito. Nem duvidoso. Não foi mesmo. O Brasil estreia contra a Tchecoslováquia. Os tchecos querendo vingança de 62. Exato, já foi e final Brasil de Copa. O querendo sentar o pau na Tcheca. Isso. E a Tchecoslováquia até abre o placar 1-0. Isso. Olha aí, vamos vingar. Porque o Brasil foi lá. Não adiantou de nada o come, não adiantou de nada o gol. Porque o Brasil mete 4-1 com gols clássicos, né, cara? A patada atômica do Rivelino. Isso, é. Aquela de falta, né? Que o Jairzinho sai da barreira e ele chuta bem no lugar onde tá o Jairzinho, né? Exato. E o outro lance, o outro gol clássico é aquele gol de cobertura. Ou de cobertura, não. O Gerson lança a bola pro Jairzinho, o goleiro sai, ele dá uma toca no goleiro, mata no peito e estufa a rede. Lembra desse gol? Lembro, muito bem. Esse gol é maneiro. E aconteceu uma parada bacana, que eu só vou contar no fim da bola. Na segunda rodada, a Romênia vence a Tchecoslováquia por 2-1 e despacha os tchecos. E o Brasil, magrinho, vence 1-0 a Inglaterra no jogo mais esperado do grupo. Então, nesse jogo do Brasil contra a Inglaterra foi engraçado, porque é o seguinte, no segundo tempo, pra voltar, brasileiro é filho, né... Porracinha. O que aconteceu? O Brasil entrou no vestiário e a Inglaterra voltou pro segundo tempo, toda pimposa. Gordon Banks lá, todo mundo lá esperando o Brasil voltar. O Brasil demorou 5 minutos, deixou os ingleses torrando. E nesse jogo também o Félix, né, que ele falou que já com medo dele se ferrar, né, ele falou, ah, já tô imaginando que virá pra cima de mim se perdermos. Dirão que o Félix falhou de novo. Na última rodada, o Brasil vence a Romênia por 3-2, num belo jogo. Diz o pessoal aqui, né, depois os jogadores em entrevista e tal, não sei o que esse foi o jogo mais difícil do Brasil contra a Romênia, o mais complicado. O Jairzinho fez gol nesse jogo. O Jairzinho, curiosamente, fez gol nesse Nossa jogo. Nossa senhora. E no último jogo do grupo, a Inglaterra vence a Tchecoslováquia de 1-0. Com gol suspeito. Ah, aí sim. Nesse jogo teve gol suspeito. Tudo bem, mas classificou. E nas quartas de final temos Itália e México, Alemanha e Inglaterra, União Soviética e Uruguai. E Brasil e Peru. A Itália despacha o México 4-1. México sai na frente. Começou a festa, sombreiro pro alto, a esperança e tal, não sei o quê. A Itália, que até então tinha feito um gol na Copa, vai, vamos abrir a porteira. Vai só encher um caminhão de 4 gols no lombo do México. México eliminado, mas pô, pelo menos passou da primeira fase. Que beleza, não é? Foi só o Carbajal sair, né? Fudeu, tá vendo aí? Ele era âncora, né? Na outra semifinal, grande confronto. A reedição da final da Copa 66. Da Copa anterior, logo nas quartas. Alemanha e Inglaterra. Inglaterra abre 2-0. Esse jogo foi engraçado, porque é o seguinte, o Banks... Também foi engraçado esse jogo. Então, também. É que todos os que eu tento falar são engraçados. Mas nesse jogo, o perigo que tinha, que corria a Inglaterra tal com medo... O mal do Montezuma. Aconteceu nesse jogo. Porque, na verdade, o mal do Montezuma era uma caganeira que dava em quem tomava água lá do México. Então, o que aconteceu? O Banks... ele tomou água antes e deu uma caganeira ferrada nele. Ele não foi pro jogo. Entrou no lugar dele o Peter Bonetti. E aí o que acontece? Ah, vamos lá, Inglaterra, jogando bem, 2-0. E eis que a TV começa a focalizar o Peter Bonetti, se cagando todo lá no campo, desidratado, amarelo, mais do que já era pra estar. E aí o pessoal da Alemanha se ligou e foi pra cima e acabou. Aconteceu, ele também tomou água, mas não contou pros médicos, é, né? Foi por é jogo. Verdade. E cara, goleiro com caganeira, oh, foda, você não pode abrir a perna, você não pode agachar. Imagina, vai pular, né? Ele branco e o calção fica sempre, todo. Sabe qual a pressão incrível, cara? Ele verde e o calção da Inglaterra, que era branco e amarelo atrás. Outras duas coisas também que acontecem é que o Beckenbauer resolve, se foda ficar marcando o Bob Charlton aqui, ele desencana da marcação e vai pro ataque e acaba fazendo o 2-1, né? E no 2-1, olha só, eu comentei na Copa passada, né? Quando tá 2-1, a Inglaterra tira. O técnico inglês tira o Bob Charlton. Foi a última partida dele pela seleção inglesa, essa daqui. E o que acontece é que a Alemanha empata e na prorrogação vira o jogo e se classifica. Pra 3-2 se classifica vingando a final da Copa de 66. Na prorrogação aconteceu um gol irregular para a Inglaterra, mas dessa vez o juizão marcou. E aí depois, quem fez o gol? Da Alemanha. 3-2. Jairzinho. Gerd Müller. União Soviética e Uruguai, na época, um puta jogo, né, cara? Duas grandes seleções, super equilibrado, ficou 0-0. No primeiro minuto da prorrogação, a União Soviética vai lá e faz 1-0. Juizão anula. Por quê? Ninguém sabe. Perigo de gol. Fica pra história. No finalzinho da prorrogação, aí também vacilo do soviético, né? Ele fica panguando na linha de fundo. Sabe quando o cara fica cobrindo a bola, esperando a bola sair? Ah, o uruguaio foi lá, deu a volta, tomou a bola dele, cruzou, os caras meteram o gol. Os soviéticos ficaram reclamando que a bola saiu. Queria o tiratema, mas não existia ainda. Não tinha tiratema, se ferraram. Tinha um replay no máximo. Né? 1-0 pro Uruguai, e o Uruguai classificado. E o Brasil vai enfrentar o Peru, e adivinha quem faz gol nesse jogo? Ah, garoto! Gerd Müller. Agora o Jairzinho, pô. Jairzinho. Que besta. 4-2 pro Brasil. Brasil tranquilão. Passa pra semifinal. E temos, cara, grandes semifinais. Itália e Alemanha, Brasil e Uruguai. E falar só em campeão do mundo. Em grande semifinal, a Itália e a Alemanha foi um jogo fantástico, pré-história, né? Isso. Considerado o jogo do século. Isso. Se não me falha a memória, ano passado esse jogo passou na ESPN. Itália e Espanha. Pode ser. Itália e Espanha, não. Muito Itália bem. Itália e Espanha também passou, mas Itália e Alemanha... Então, como é que esse jogo rolou? Até os 40 e catimbada... 47. Isso. É, nas minhas fontes, 44. A Itália tava ganhando com o gol do Boninsegna. Boninsegna. Isso, mas o Schellinger acabou empatando aos 44 do segundo tempo. E né, começou a prorrogação, vai lá, quem que faz o gol? Não é o Jairzinho, dica. Gerd Müller. Virou pros alemães. 2 minutos depois, o Burnici empatou pra Itália. E no último minuto do primeiro tempo, o Riva colocou os italianos novamente na frente. Não era o Rivelino. Não era o Rivelino. Nem o Stalin Riva da Venezuela. Isso. Faltam 10 minutos. Meu, esse jogo, acho que a prorrogação deve ter 80 minutos. Porque assim, faltam 10 minutos pra acabar a prorrogação. Quem fez o gol de novo? Sem ser o Jairzinho? O Müller. Müller de novo, mas aí, faltando 2 minutos, o Rivera foi lá e acabou colocando os italianos na final. 5 gols na prorrogação, cara. E aí, na verdade, a Alemanha não teve mais força, né? Não tinha 2 minutos. Já tinha vindo da prorrogação fodida contra a Inglaterra. Exato, e nesse jogo é o jogo que o Beckenbauer se machuca, né? É, e tem que jogar com o braço amarrado. O Beckenbauer cai no chão, sofre uma entrada. Cai no chão, desloca a clavícula. Como a Alemanha já tinha feito as 2 substituições, ele tem que jogar. Os caras prendem o braço dele junto ao tronco, assim, passam uns esparadrapos. A cena é bizarrona, assim, e ele joga até o final. Quer dizer, 5 gols... Vou colocar nos links aí embaixo pra vocês assistirem essa... 5 gols na prorrogação, os 30 minutos de prorrogação foram considerados os mais emocionantes da história. Os mais duradouros também, né? É. E aí o Brasilzão vai enfrentar o Uruguai. Maracanazo? Maracanazo. Rolou um clima de maracanazo, problema, podemos ter problemas. Porque esse negócio é chato, que até hoje todo mundo fala que é o Maracanazo. É, mas o Uruguai sai, mete 1-0. Mete 1-0. É, e o Brasil tá vendo a Jules Rimet... Indo embora. Adivinha quem que falhou no gol do Brasil? Félix. Pela, sei lá, 8ª vez na Copa, o gol sai por culpa do Félix. E aí os caras, tava uma merda, o Brasil não queria virar o jogo perdendo de 1-0, porque, puta, né, a pressão ia ser muito grande. E aí o Clodoaldo empata aos 45 do primeiro tempo. Ainda bem, né, porque se não empata nesse intervalo, né... E aí na volta, Jairzinho faz um gol. De novo? De novo. Danado. E o Rivelino fecha o caixão, 3-1 pro Brasil, também dois lances clássicos nesse jogo. Né, que eu vou comentar lá nos filhos da bola. Se o Rodrigo não falar nada agora... O Brasil 3-1 classificado para a final e temos uma final entre Brasil e Argentina. A Julizinha vai ficar Brasil, com alguém. Brasil e Argentina, muito Brasil, bem. Argentina, muito também bem. Conhecido como Brasil e Itália. Também conhecido como Brasil e Itália. Ai, ai. Mas antes tem a disputa de terceiro lugar. Eu sempre falo aqui que disputa de terceiro lugar é um puta saco, né? Não, depende. É, depende. Se você pegar, por exemplo, 62, Chile e Iugoslávia, e 66, Portugal e União Soviética... Primeira vez que os caras chegaram numa semifinal, exatamente, o terceiro lugar é legal pros caras. Mas aí você pega dois macacos velhos, Alemanha e Uruguai, que já foram campeões do mundo pra disputar um terceiro e quarto. E ainda vindo de dois jogos super tensos de semifinal, isso é um terceiro lugar de merda, né? É um terceiro lugar de merda. O Alemanha ganha de 1-0. Miller não faz o gol, hein? É, o gol não foi do Miller. Foi do Overath, mas sim. Quem ajeitou foi o Miller. O Silas também não fez, né? Que Silas? O Silas, o Pita, nenhum deles. Não, o Pita não. Nem o Miller. O Sidney também não. O Miller não fez gol nesse jogo. Nem o Jairzinho, tenho certeza. Nesse jogo, não. Certo. Mas o Miller se consagra como grande artilheiro da Copa. E exato. Ele até hoje é o jogador que, por média de gols, foi o que mais fez gols em Copas do Mundo. A maior média de gols em Copas do Mundo. Quantos gols o Gerd Müller fez nessa Copa? 10 gols, exato. Artilheiro isolado da Copa. Mas isso não interessa, o que interessa é que no dia 21 de junho de 1970, às 12 horas... Naquele sol... Naquele sol do cacete... Só tava mais calor do que aqui no estúdio, viu? No estádio Azteca, Brasil e Itália vão disputar a posse da Jules Rimet. Exato. Não dois é? Bicampeões mundiais entraram em campo. E aí é o que todo mundo conhece, é o que todo mundo já sabe. Pelé abre o placar com uma cabeçada fulminante. Gordon Banks não estava no gol da Itália, então a Itália não... Nem com caganeira, nem sem caganeira, não tinha Gordon Banks. O Brasil abre o placar, a Itália empata. Félix falhou nesse jogo? Nesse gol? Falhou, lógico. Falhou, né? Puta que pariu, viu? O cara acabou de morrer, vocês ficam zoando o cara. O cara era ruim, vou fazer o quê, porra? Quando eu morri, ninguém vai falar que eu era bom de bola. Achando que você era ruim. Você é um craque, meu. E no segundo tempo, o Brasil arrebenta com a Itália. Gerson desempata o jogo. Pelé ajeita para quem fazer o gol? O gol do Gerson... Jairzinho. De quem é aquele gol que o Clodoaldo que dribla todo mundo no meio de campo? Que fica dando aquele zibinho curto. É isso. Não, esse é o quarto gol. Quarto gol. O clássico gol. O Clodoaldo pega a bola no meio de campo. Fica lá fazendo graça. Faz a graça. Abre a bola na ponta esquerda. A bola vai, se não me engano, pro Tostão. Isso, aí ele dá aquele passo pro Carlos Alberto fulminar. Não, senhor. Ele passa pro Pelé. O Pelé para com uma calma incrível. Para. Tipo, é e uma segura, acende um cigarro. E há quem diga que o Pelé... Eu, nesse lance, pra mim fica claro que o Pelé dá uma seta pro lado direito pra jogar a bola pro Carlos Alberto. Mas há quem diga que não, que ele pressentiu que o Carlos Alberto vinha lá pro outro lado e já jogou a bola pro... Não existe isso. Ele dá um puta passe displicente, né, cara? É, mas ele percebeu. Uma patada, né? E assim, o Carlos Alberto ainda na hora, se você perceber, na hora que ele vai dar o chute, a bola dá uma subidinha ainda. Minha nossa. É verdade, ele comenta isso, né, que a bola... Dá uma quicada certinha. E aí ele pega na veia. Aquele negócio da fase, né? Porque se fosse outro jogador, dá uma quicada e ia lá pra... É considerado um dos gols mais bonitos de todas as Copas, né? 5 jogadores do Brasil participaram dessa jogada. Antes da bola ir pro Tostão no meio de campo. Do Clodoaldo, vai pro Rivelino pro Tostão. Tostão faz um salseiro ali também em frente à área. Isso. Toca pro Pelé. O Pelé ajeita. O Carlos Alberto mete aquela pimba. E o Brasil! É tricampeão do mundo! Se tal montanha aqui, ele começa. A vergonha alheia. Que beleza! O Brasil tricampeão do mundo. E acho que pela primeira vez na história das Copas, o público mexicano, não tinha nada a ver com o Brasil, os caras invadiram o campo, né, cara? Eles ficaram felizes pra cacete. Pra pegar a roupa não. Do Pelé. Não é verdade? Desmaiaram o Rivelino. Deixaram o Tostão pelado. Levantaram o Pelé, botaram um sombreirão no Pelé. O Pelé ficou lá com a... curtindo. Tostão acabou de voltar na cirurgia no olho, não tava nem sabendo onde ele tava. Mas é impressionante, né, a festa que os mexicanos fizeram, né, cara? Invasão de campo. Eles adotaram o Brasil, os né? Os caras estavam mega felizes, velho. Na verdade, eu tava mega feliz. Meio dia, cara. O cara tá ali, mas eu tô fudido, né? Vamos comer essa porra aqui. O ar meio rarefeito, né, cara? É, falta oxigênio no cérebro, o cara começa a rir à toa. As tequila na cabeça, vambora. E o Brasil leva em definitivo a Jules Rimet. E a consagração do Pelé, né, cara? Porque o Pelé tava considerado antes do Mundial como velho, né? Um luz já com a carreira acabada. O Pelé faz um Mundial do cacete. E é eleito craque da Copa. Vamos falar da seleção da Copa aqui rapidinho? Vamos lá. Goleiro Mazurkiewicz do Uruguai. Na lateral direito, Carlos Alberto. A zaga é formada por Serra da Itália e pelo Beckenbauer da Alemanha. Não tinha ninguém no Brasil na zaga? Não tinha ninguém nem no gol, né, cara? Sério, no gol também não tinha? Não tinha. Poxa, no lateral esquerdo, Cooper da Inglaterra. Não seria o Everaldo também, né? A meia cancha é formada pelo Clodoaldo e Gerson. E a linha de ataque aqui, com Rivelino, Pelé, o craque da Copa, Jairzinho, o furacão da Copa, e Gerd Müller, o artilheiro da Copa. Olha, e o Tostão só não foi porque o Müller não podia ficar de fora, né? Exatamente. O cara que mete 10 gols em 6 jogos, não tem como... Jairzinho foi o vice-artilheiro da Copa com 7 gols, mas ele tem uma façanha que o Müller não tem. Isso, fazer gol exatamente em todos os jogos da Copa. Exatamente. É o único cara até hoje. Não. Até essa Copa de 70, com certeza. Não. O Cubillas. Ele fez gol nos 4 jogos que o Peru jogou. Mas o Cubillas não foi campeão do mundo. Exato. Ah, tá, tudo bem. Exato. Eu tô falando da primeira fase até a final, o cara fazer gol em todos os jogos. Tá, o Jairzinho é o único campeão do mundo que marcou o gol em todos os jogos do Mundial. Pronto, que beleza. É isso aí. Considerado o furacão da Copa, o Jairzinho. Outras curiosidades dessa Copa. Uma outra curiosidade dessa Copa, além do Jairzinho que marcou gol em todos os jogos, é que o Brasil foi o único campeão mundial da história que venceu todos os jogos. E o Félix que tomou todos os frangos em todos os gols que ele levou. Exatamente, mas isso não é, deixa quieto. Mas o Brasil é o único campeão do mundo que venceu todos os seus jogos. E se você considerar que a eliminatória seria uma... Né, também faz parte da Copa do Mundo, quer dizer, o Brasil ganhou todos os jogos, né, do Mundial. 12 jogos, 12 vitórias. Essa seleção, pra mim, é a melhor seleção de todos os tempos. E talvez pra nós brasileiros, a Copa mais legal é essa de 70, né? É verdade. Cara? A seleção do Zagallo ou do João Saldanha? Isso você vai falar nos bronquinhos e nos finos da bola. Maravilha, Alberto. Então vamos a eles agora? Sim, senhor. Mas antes, vamos ouvir o quê? A marchinha que ficou conhecida em todo o Brasil, que embalou a nossa seleção. Corações brasileiros. O tricampeonato. Sim, vamos ouvir Pra Frente, Brasil. Salve a seleção, o Crider. Toca aí. 90 milhões em ação, Pra Frente, Brasil, no meu coração. Vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção. Tudo é um só. E agora o meio do bronquinho, aquele que merece ser espirafrada na Copa de 70. Eu já vou começar espinafrando o Félix. Caraca, mano, o cara tá subindo ainda, mano. Frangueiro era, porra, muito ruim. O Leão no banco era muito melhor que ele. Botava o Ado lá também. Assim, Félix era muito ruim. Ado, ele Ado, não Ado, tinha Ado segurança. Cada um no seu quadrado. A própria zaga não tinha segurança no Félix. Acho que por isso que tinham 5 caras excepcionais na frente, né? Aquela coisa, né? A gente vai tomar 2 é aqui, garante, os caras, né? Mete 4 lá na frente, beleza. O Félix morreu e tal recentemente. Inclusive a gente até tentou fazer uma entrevista com ele, né? Exato. Um pouquinho do Branquinha vai por isso também, que ele morreu antes da gente fazer a entrevista, mas paciência. É da vida, não é? Tentamos o Niemeyer também por tantos anos, não é? Tantos séculos e também não conseguimos. É da vida. É da vida, né? É da vida. Mas assim, o Branquinha é porque se tinha um cara que pudesse fuder com essa seleção, era o Félix, era, entendeu? Eu. Então o Branquinha vai pro Félix, onde você estiver. Félix, sei que você morreu esse ano. Meus pêsames, mas o Bronquinha vai pra você, que era o âncora dessa seleção. Singela homenagem a você. Vai, o meu Bronquinha vai pra ditadura militar, que nesse momento aí, na Copa de 70, se utilizou muito da Copa como um palanque político, né? Então tinha os discursos. Então, que usou muito como palanque político a Copa do Mundo. Mexeu, né, com o técnico da seleção, trocou o técnico de última hora sem nenhum critério. E esse momento, nessa época, tem até alguns filmes aí que falam sobre essa época aí na Copa do Mundo. Então, O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias. É um filme muito bacana que fala sobre essa época, o Brasil torcendo e o que estava acontecendo no Brasil no mesmo momento. Então, assim, o meu bronquinho vai para a ditadura militar, iria para a ditadura militar em qualquer momento, mas inclusive na Copa de 70 que foi utilizada aí para poder disfarçar, né, que o Brasil passava por aquele momento. Agora, o meu bronquinha vai para seleção da Argentina. Agora, é engraçado, né? Uma seleção que nem foi para a Copa, nada. A questão é a seguinte, né? Os caras fazem todo um estardalhaço brigando que não foram para a Copa, que é injusto, que não sei o quê, que mimimi, vai jogar eliminatória, fica em último lugar até na Bolívia. Devia ser caçado e não jogar. Você perde a vaga pro Peru. Mais. Nunca mais, mano. Perde a vaga pro Peru. Ficar atrás da Bolívia, mano. E quem foi o destaque da Copa de 70 que merece o troféu? Filadabola.net. Bom, pra mim, quando você escala a seleção da Copa, você teoricamente poderia ter a escolha de um técnico. E geralmente se escolheria o técnico da seleção campeã, né? Pois é. E se escolhesse um técnico, ele seria João Saldanha. Porque na verdade o Zagallo não fez porra nenhuma. O pouco que ele tentou implantar foi só merda. O Rogério era um bosta. Graças a Deus ele se machucou. Inclusive, nenhum de nós nunca viu uma jogada do Rogério, por isso a gente consegue falar tão bem, assim, com tanta propriedade. Eu não sei nem se o Rogério é alto, baixo, branco, então, preto, magro, gordo. Então, com essa nossa propriedade, a gente pode criticar, se permite, né, criticar o Rogério. Exato. Ele não apita nada, porque quem definiu o esquema tático, como é que a seleção ia jogar, eram os jogadores. Então, quem montou aquela seleção, a seleção campeã do mundo, são as feras do Saldanha. Então, o meu filho da bola vai pro João Saldanha. O meu filho da bola vai para o Franz Beckenbauer, que já nessa Copa aparecia como um jogador muito fantástico, e também pelo que cerebral, ele fez... Cerebral, isso, é bacana, né? Pelo que ele fez na semifinal da Copa, jogando, né? Inclusive com o braço, clavícula deslocada. Clavícula é uma palavra bonita, né? Clavícula deslocada. Não, não é. Eu acho legal. Clavícula deslocada. Bunda legal. Bunda. Bunda enche a boca. Bunda. Então, mas não foi com a bunda que ele estava deslocada, era com a clavícula. E mesmo com a clavícula deslocada, ele continuou, voltou pro jogo, não adiantou nada, mas pelo ato heróico. Pau também é uma palavra imponente, né? Pau, né? É. Pau. Ai, meu Deus do céu. Pau! Falando aí no pau, que é quase gol. Não é? Olha lá, olha de onde ele vai puxar. O meu filho da bola vai parar, na minha opinião, os quatro lances mais sensacionais da história do futebol. Eu assisti o filme do Pelé, O Pelé Eterno, e tem gol pra cacete do Pelé. Mas o que eu mais gosto é de ver os quatro lances clássicos do Pelé, os não gols. Dessa, né? Copa, né? Exatamente, o primeiro lance, no primeiro jogo contra a Tchecoslováquia, né, que ele percebe o goleiro adiantado e chuta... Ali da linha do meio de campo, né? O narrador fala: Pelé! Chute de 40 metros. E por que ele é tão especial? Ah, mas outros caras fizeram e marcaram até o gol. Mas foi a primeira vez Roger que alguém tentou. É lógico. Até o Roger Chinelinho já fez. Eu até escrevi sobre isso no fim. Porque assim, na verdade o Pelé foi. Os outros fizeram o gol que ele não fez. Então assim. Ele não fez o gol, só valeu o gol dos outros porque ele não fez. Exatamente, ele é referência. Foi a primeira vez que todo mundo fala desse e não fala do Maradona na trave, por exemplo. Foi a primeira vez, né, que um jogador tentou fazer isso. É um lance classicaço. Depois teve o lance contra a Inglaterra. Dois contra o Uruguai. A Inglaterra, vamos pela ordem, né, do Mundial. Depois com a Inglaterra, a cabeçada, que é uma puta cabeçada e uma puta defesa do Gordon Banks. É quase que impossível, né? Ele vai como um gato. Será que foi eleita pelo Galvão Bueno uma das melhores defesas da história? Pelo Galvão Bueno, não, ele... Meu pau! Foi eleito por todo mundo. Pela FIFA, né? A defesa do século, né? Do Gordon Banks. E os outros dois lances contra o Uruguai, que eu acho muito bacana, que é aquele chute de primeira, né? Que o Mazurkiewicz bate o tiro de meta mal, a bola pinga ali na intermediária do Uruguai, e o Pelé bate de primeira, e o Mazurkiewicz volta, né? Ele encaixa a bola, dá uma cambalhota pra trás, um lance bizarro. Seria um golaço do meio da rua, e o drible de corpo que ele dá. É sensacional. Do Mazurkiewicz, né? Que o Jairzinho lança a bola pra ele, não sei se foi o Jairzinho ou o Tostão, lançam pra ele dá o drible de corpo, pega meio cambaleando, né? Bate, o zagueiro passa pela bola, né? Tenta dar um calcanhar. Não, e ela passa ralando a trave, assim. Cara, e assim, em tempos de nego que perde gol, né? Inacreditável Futebol Clube, O cara, se o cara perde pênalti, perde o gol embaixo da trave agora é o David. Mas assim, o Pelé não perdeu o gol embaixo da trave, né, cara? As jogadas são sensacionais, não, assim, né, cara? Não, assim, impressionante. E você vê que assim, que o encantamento que o Pelé traduz é o seguinte: é ele perdeu o gol. Se ele tivesse feito o gol, não tinha sido tão plástico quanto. Exatamente, é muito legal. É, então, para os quatro não golaços que o Pelé não fez, vai o meu fino da bola. Eu acho que os deuses do futebol tiraram as bolas de dentro da rede, porque se ele mete os quatro gols, eles vão ter que reservar a cadeira do meio para ele, sabe? Então, não vamos ganhar concorrência aqui. Fica aí embaixo, negão. E assim, encerramos mais um Papo do Fino, mais um programa da série O Fino das Copas, Copa de 1970, a Copa mais querida para nós brasileiros, aquela mais bacana, aquele uniforme clássico da seleção brasileira, bonito, né? Exato. É muito legal. Sabe que o Brasil tirou uma zica, né? Que quebrou uma zica nessa Copa. Todo time, toda seleção que saía ganhando, que fazia o primeiro gol na final, tomava virada e não era campeão. O Brasil foi o primeiro que quebrou essa... Brasil tinha o Jairzinho. Ah, garoto. Não é? E é engraçado também que... Então você quer dizer que se o Jairzinho tivesse feito o primeiro, a gente já tinha ido pro brejo, é isso? O Mazzola, Sandro Mazzola, meio campo da Itália, antes do jogo, ele virou e falou assim: cara, podem preparar o champanhe. Já ganhamos. E aí, cara, no final do jogo, depois, o jornal italiano Stampa Sera disse que o problema da Itália é que o adversário era de outro mundo. E aí, abre aspas, a Itália encarou pelo menos quatro monstros de outro planeta, se referindo a Pelé, Gerson, Rivelino e Jairzinho. Cara, é a seleção mais bacana de todos os tempos, essa de 70, que se dane, vamos acabar o programa por aqui. Um grande abraço pra vocês, prestem atenção na pergunta premiada semana que vem, no próximo Sério Fino das Copas, tem mais pergunta premiada. Tchau, Rodrigo. Tchau, Nogueira. Um grande abraço pra vocês. Tchau. Estou de volta, hein, para a alegria de vocês, que eu sei que vocês estão sorrindo do outro lado. Zio. Tchau.